falar. Pra ele as minhas dores, minhas lágrimas eu choro. Ele vem me consolar. De madrugada sinto o anjo ao meu lado. Ouço a voz do Pai amado que vem me consolar. Em que Deus ouve o seu povo, suas lágrimas vem enxugar. Há certas vezes que as lutas são constantes, e há momentos que pensamos em desistir. Então buscamos ao Senhor de madrugada, a resposta é enviada quando o anjo chega aqui. De madrugada sinto o anjo ao meu lado, ouço a voz do Pai amado que vem me consolar. De madrugada é o horário mais gostoso em que Deus seu povo, suas lágrimas vem enxugar. De madrugada sinto o anjo ao meu lado, ouço a voz do Pai amado que vem me consolar. De madrugada é o horário mais gostoso em que Deus ouve seu povo, suas lágrimas vem enxugar. Em que Deus ouve seu povo, suas lágrimas vem enxugar.